Panorama Agrícola para 15 de julho de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua crescente, 15 de julho de 2013, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, o ditado de hoje é Amigos, amigos, negócios à parte. Tecnologias ambientais para o campo e a sociedade, cursos para comunidades pesqueiras e preços estimulantes para a cultura da mandioca. Os assuntos de hoje do Panorama Agrícola. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, aproveite cascas de frutas e legumes, maneje bem resíduos orgânicos e melhore a sua alimentação e também a sua renda. Use uma técnica que se baseia na produção de hortaliças em cima do papelão e sobre a grama, sem necessidade de revolver o solo. Utilize como substrato a matéria orgânica dos resíduos da cozinha, esterco de animais, cinzas e palha ou grama seca. O método dessa produção de hortaliças é prático, funcional e ecológico. São hortaliças para o consumo da sua família. A dica é da extensionista Marinesa Freitas, de Passo de Torres. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com Milton da Veiga, que coordena na IPAGRE o Programa Estadual Tecnologias Ambientais. Ele fala nessa entrevista sobre os projetos de informações ambientais e os projetos de assistência técnica e extensão rural. Bem, nós temos mais de 20 projetos em andamento, né? Principalmente sediado aqui no CIRAM e algumas unidades de pesquisa, três unidades de pesquisa precisamente, né? Nós, assim, os resultados nós ainda não chegamos a discutir, porque é quando entraremos na parte das publicações científicas e atividades de difusão, que estão programados nos diferentes projetos, né? Mas o relato que os líderes deram até agora é que está tudo andando nos conformes, né? Sem nenhuma necessidade de reprogramação dos projetos que estão aprovados em andamento. Em termos assim, de tecnologias ambientais, quais são as principais que estão chegando ao produtor e quais são as tendências para os próximos anos? Bem, nós temos duas vertentes, né? Uma na área de assistência técnica e extensão rural, que seria a maior ênfase em manejo conservacionista do solo, né? Que isso é desenvolvido na maior parte das regiões do estado. E temos outra que é mais para a sociedade como um todo, que são as informações ambientais, cujo foco de trabalho maior é o CIRAM. Então, vamos dizer que dá para dividir nesses dois grupos, né? Um com mais ênfase na assistência técnica e extensão e outro mais ênfase na pesquisa e fornecimento de informações para a comunidade. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Milton da Veiga, coordenador na IPAGRE do Programa Estadual Tecnologias Ambientais. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação. Informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, nós conversamos com um homem, o ex-pescador Jaime João da Rosa, da Barra da Lagoa, em Florianópolis, que fez capacitação pela IPAGRE, um curso de panificação que agora está lhe gerando trabalho e renda. Olha, aprendi o que ela ensinou, eu aprendi lá. E fiz uns testes até em casa e hoje comecei, depois do curso, comecei agora na terça-feira a fazer os pães em casa e está me surtindo uma renda a mais, né? Está muito legal. Tu trabalhava antes com o quê? Eu trabalhava a minha profissão mesmo era pescador. E depois eu vim para sair do barco de pesca, vim para a terra e comecei a trabalhar no restaurante, né? Como ajudante no restaurante. O senhor na pesca já é aposentado? Não, ainda não sou. Estou com 56 anos, mas ainda não estou aposentado. No caso da panificação, seu Jaime, o que o senhor aprendeu efetivamente? Eu aprendi a fazer o pão salgado, aprendi a fazer o pão de queijo, aprendi a fazer, o que foi a outra coisa que eu fiz em casa, pão de queijo, pão salgado e o pão doce. Essas três coisas foi o que eu estou fazendo agora, né? Mas aprendi bastante, aprendi muito, foi muito legal. O senhor abriu uma padaria? Não, estou fazendo em casa, né? Comecei, conforme eu já falei, na terça-feira. Então, hoje eu estou vendendo uma base de 10, 8 pães diário, né? Então, eu me levanto às 4 horas e 20 da manhã e aí faço pão até o meio-dia. E depois do meio-dia, almoço e quando é 1:30 da tarde, eu saio a fazer venda desses pães. E tirando o pedido para amanhã, assim. E tá legal. E eu acredito que vai aumentar e a expectativa é eu comprar um forninho melhor, porque eu tô fazendo no fogão da minha mulher, inclusive já brigamos por causa de espaço. E tá legal, tá bom. Ou sai almoço ou sai pão? É, sai da área, porque ou vai almoçar ou vai comer pão só. Então foi legal a briga. E a pesca, o senhor continua como pescador? Não, agora eu não estou na pesca. Inclusive hoje, agora, estou 2 meses sem trabalho, procurando um trabalho. Eu trabalhei muito tempo na pesca e trabalhei também na cozinha e isso passou a me cansar, porque na cozinha é complicado, né? E trabalhava sábado, domingo direto. Então hoje, com o curso do pão, para mim, eu acho que vai ser muito bom. Os cursos da IPAG o senhor recomenda, então? Ah, para qualquer pessoa que eu come sobre os pães, entrega o pão, eu já falo também. Eu soubesse do curso que aconteceu aqui, dos pães, é o resultado do curso. Pois é, mas não era cozinheiro? E era assim, né? Então foi bem legal. Obrigado, seu Jaime. Deixa eu aproveitar a Tânia aqui bem rapidinho, Tânia. Além de curso de panificação, tem de artesanato também? Sim, nessa linha aqui, ó, de tapeçaria e tecelagem em teares manuais. E quem é que ensina isso? É você mesmo? Eu mesma. Eu sou instrutora tanto na parte da alimentação, né, que a gente trabalha com, além dos pães artesanais, temos processamento de frutos do mar, processamento de frutas, com transformações de frutas em geleias, doces. Quem deseja fazer um curso pela IPAGRE é só procurar o escritório municipal aqui no Itacorubi? Isso, procurar no escritório local e também, às vezes, a gente leva mesmo até as comunidades, né? Leva propostas, convites até as comunidades pesqueiras, especialmente. Você ouviu aqui no Espaço da Mulher, no Panorama Agrícola, a extensionista social da pesca da IPAGRE no escritório municipal de Florianópolis, Tânia Mendes Nunes, falando sobre cursos de capacitação para comunidades pesqueiras. Vem aí as informações do mercado agrícola. Informações hoje da IPAGRE CEPA de Luiz Marcelino Vieira sobre a safra colheita da mandioca em Santa Catarina, que está ocorrendo com preços estimulantes. Essa colheita da safra 2012-2013, ritmo acelerado, preços remuneradores em todas as regiões produtoras, o que tem gerado um clima de satisfação entre os agentes do setor. E é bem provável que a colheita se estenda esse ano até meados de setembro, porque a ocorrência de chuva paralisou temporariamente o trabalho de campo. De um total de 507 mil toneladas estimadas para esta safra, o sul de Santa Catarina já colheu perto de 80%, o Alto Vale do Itajaí 62% e a Grande Florianópolis quase 70%. Com alguma exceção, a remuneração da raiz é feita levando-se em consideração o teor de amido. Esse procedimento, adotado pela agroindústria, tem estimulado o produtor a usar técnicas de manejo adequadas e o cultivo de variedades recomendadas pela pesquisa, o que lhe dá maior produtividade e ganhos financeiros. Por outro lado, as farinheiras e as fecularias adquirem um produto de melhor qualidade com melhor rendimento industrial. As primeiras avaliações das processadoras nesta safra da mandioca têm demonstrado que, para cada tonelada de mandioca esmagada, se obtém em média entre 335 e 340 quilos de farinha e entre 250 e 275 quilos de fécula e polvilho azedo considerados bons. Esses valores, porém, podem subir à medida que as temperaturas caírem. A mandioca abastece aqui em Santa Catarina o mercado local e também atende a outros estados, principalmente o Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Nesta safra, os preços da raiz têm tido comportamento bastante remunerador. A tonelada de raiz foi cotada em abril a R$ 322,00, em maio a R$ 318,00 e em junho a R$ 277,00. Atualmente, produtores do Alto Vale do Itajaí recebem até R$ 310,00 a tonelada e os do sul do estado até R$ 320,00 a tonelada, conforme o teor de amido na mandioca. Informações da safra da mandioca da colheita com Luiz Marcelino Vieira, da Ipagre Cepa. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.